Está começando Fora da Caixa, o podcast do Jogabilidade que fala sobre tudo que não são videogames. Eu sou o André Campos, eu não sou um videogame, então parem de apertar os meus botões e falem sobre mim. Eu sou Sushi, sou feito de papelão, logo podem entrar dentro de mim. Eu sou Rafael Kina, sou feito de carne, então podem entrar dentro de mim também, por favor. E eu sou Tengu, eu sou uma caixa feita de carne. E assim a gente se completa em mais um podcast bônus do Jogabilidade. Então, antes de mais nada, né, começando aí 2025, sempre bom, né, agradecer por aquilo que temos. Ficamos muito felizes de ter você aí, que nos apoia todos os meses financeiramente e permite que o Fora da Caixa, todos os podcasts bônus, que essa palhaçadinha que a gente faz aqui, nossa linguagem do amor é o quê? É a palhaçadinha. Então, a gente tá aqui sempre fazendo palhaçadinha pra vocês. É que a gente é muito gozadinho, né? Isso. A gente agradece muito o apoio de vocês. Então, bora para mais esse episódio, o primeiro episódio de 2025. Logo, muita coisa aconteceu. Curiosamente, não é o primeiro a ser lançado em 2025, mas o primeiro que a gente vai gravar em 2025. Então, realmente, temos aí quase 2 meses de coisas que a gente viveu, experienciou, consumiu, é a palavra da ordem, né? É. E vamos trazer algumas delas aqui para compartilhar com vocês. Meses dá pra fazer muita coisa, né? Uhum. Não sei vocês. Eu, por exemplo, não fiz nada. Fora, né, o convívio social, coisas de final de ano, e ver família, e Natal, e Ano Novo, e jantares e tal. E nos 3 semanas que a gente teve de recesso, que foi, né, um de pausa do Jogabilidade e 2 semanas de recesso do Jogabilidade mesmo, não sei vocês, eu cansei mais nessas 3 semanas do que fora dessas 3 semanas. Pô, eu descansei bem, viu? Nossa, como eu joguei coisa. Que beleza, nossa, hein? Ah, então, eu, não, tudo que eu queria, nossa, era ficar plugado, tal qual um bebê adulto de Matrix, num videogame, assim, sabe? Daquele jeito para sempre. É, eu queria ter conseguido fazer isso, eu só consegui parar mais na última semana. Sei. As 2 primeiras semanas, assim, não consegui fazer nada. Nada, nada, nada, nada. Em relação a jogar videogames. Eu também não consegui jogar nada, eu só arrumei a casa. Arrumei a casa, arrumei a casa, arrumei a casa, arrumei a casa, arrumei a casa. Ah, é, você tava de mudança, né? Então. É. Então, aí que tá, né? O negócio é que a mudança é uma coisa eterna, porque aí... Exato. Compra móvel. E agora, finalmente, eu posso tirar uma das caixas que tá aqui. Tipo, só agora que eu estou com apenas uma caixa. Três caixas. As primeiras semanas, meses, na verdade, né, de mudança, é sempre aquela coisa assim, eu tô sempre esperando alguma coisa chegar pra fazer alguma coisa. Assim. Exato. Então, nossa, como foi arrumar a casa nesse último mês aí? Mas, uma coisa que dá pra fazer é ver coisas, né? Você vê filmes, vê séries, verdade, ver animes. A gente foi todo mundo numa pizzaria. A gente foi todo mundo numa pizzaria que era de date, mas por que não em date quádruplo? Mas foi um grande date de 8 pessoas, né? E depois todos nós transamos muito. Exato. Com as pizzas. Isso. Mas ó, eu e o Rafa, a gente foi ver o Wicked, porque o Rafa tá viciado em Wicked. Eu tô. A gente foi com a Thalissa e o nosso amigo, agora nosso, que o Rafa agora conhece, Lucas Pires. Eu vi alguns filmes de terror, que a Thalissa, ela fez a lista, ela pegou listas da internet de melhores filmes de terror de 2024, ela tá correndo atrás pra ver esses filmes. Que interessante. Ela quer ver muito o Smile 2. Alguém viu o Smile 2? Não, nenhum. Mas a premissa é interessante, né? Da artista pop lá e tal. É. A gente viu um recentemente e ele é legal. Ele é bem legal. É, vocês assistiram aqui o It Follows? Sim. Não, mas eu sei que é um dos filmes favoritos de terror de muita gente. O DST, né? É um monstro DST, né? O It Follows, pra quem não conhece, é uma entidade aí que te persegue, que é transmitida através do sexo. Então, por exemplo, a entidade tá perseguindo o André. Eu tenho uma relação sexual com o André, a entidade passa a me perseguir. Uou. Eu preciso transar com alguém pra passar pra essa outra pessoa, a entidade. É a Samara do Poço versão mais 18, entendeu? É. A entidade em si é uma pessoa qualquer, né? É. Pode ser uma veinha andando na rua assim, você não... E muda de formas e tal. A parada é, se você vê alguém andando na sua direção, é possível que seja a entidade. Então ela gera esse sentimento de paranoia. É um filme muito bom. Eu tipo, isso que eu falei aqui, os personagens descobrem bem cedo no filme, tá? Não é spoiler. Aí o Smile, ele é semelhante. Ele é uma entidade, algo maligno, menino que não é um espírito. O filme fica martelando essa ideia que, tipo, ele não é um espírito, não é um fantasma, mas é essa entidade, né? Essa coisa. Pô, então é um espírito ou um fantasma? Uma entidade é o quê? Um alienígena? Não, é que quando você fala que é um espírito ou um fantasma, você já supõe uma coisa específica, né? E aí essa criatura não é necessariamente isso. Ah, ela pode ser um doppelganger. Um ser dimensional, sei lá. Uma maçã. Mas nesse filme, a parada, ela te passa... Eu não quero dar um spoiler, mas isso acontece no começo do filme. Não vou explicar todas as regras, mas o que acontece no filme é... Uma moça fala, eu fico vendo do nada uma pessoa sorrindo. Uhum. E cada vez é um rosto diferente. E às vezes é um rosto de alguém que eu conheço, pessoalmente. E essa pessoa se mata na frente de alguém que tá conversando com ela. E ela passa isso pra outra pessoa. Então é tipo It Follows. Sim. Só que passa na morte. Entendi. Então essa pessoa morre e passa pra outra pessoa. E é bem interessante. Eu também tenho vontade de morrer na presença de gente feliz demais. Quem nunca, né? Na presença de quem, perdão? De Anitta. De gente feliz demais. Ah, porra! Assim, André, se você acaba morrendo em live... Né? Alguém deve estar muito feliz assistindo a gente, entendeu? Mas no caso, a pessoa que morre que tá sorrindo, né? Não é. Não entendi, não é o contrário. Entendi. Que foi bem legal, foi bem interessante. E dizem que o 2 é melhor. Dizem que o 2 é muito bom. Entra nas listas dos melhores filmes de terror, no caso, né? De 2010. Que é muito interessante que a gente tava vendo eu e a Thalissa procurando filme de terror. E a gente, nossa, esse recebeu nota 6. Esse aqui tá bom. Porque filme de terror normalmente é de nota tipo 4, 5. Filme de terror é tipo procurar restaurante chinês, né? Você não. Você tem que ir naquela nota mais mediana, assim, que é, não, esse, okay, esse aqui vai ser bom. Porque se você pega uma nota muito alta, aí é um filme meio bucha, assim, que não é tão interessante. Porra, a gente viu um clássico com muitas aspas, de 2005, que o André já conhecia. Cry Wolf. Opa. Era um dos filmes de terror, esse não é recente, mas a Thalissa quis mostrar, porque é um dos filmes formativos pra ela, pra gosto de filme, que ela assistiu na juventude dela. Resumindo, pra não dar spoiler, ele é um slasher de faculdade, pior que não é faculdade, é ensino médio. Parece que é faculdade, que todo mundo tem uns 30 anos de idade, mas é ensino médio. É um slasher no ensino médio, filme inglês, que ele tem essa ideia do o Cry Wolf, né? Eu acho que é essa parada também de que a escola deles parece muito uma faculdade, né? Porque ele tem dormitório, eles dormem lá. É tipo, Inglaterra tem essa estética que a gente não tá tão acostumado, né? Exato. É tipo Zoe 101. Não sei o que é Zoe 101. Tá falando. Eles dormem na escola. Okay. Eles dormem, tem dormitórios da escola. E a parada dele é Cry Wolf, né? E em português é o jogo da mentira. E ele tem esse tom um pouquinho meio lobisomem, o jogo lobisomem, de uma pessoa cria uma história de assassinato. Os assassinatos começam a acontecer. Aí você fica, pera, o que tá acontecendo? É verdade? É mentira? Será que a pessoa mentiu? Será que era verdade? Será que os assassinatos são verdade? Será que os assassinatos são mentira? Então, o filme é meio que essa paranoia de o que é verdade e o que é mentira, mas sem entrar nesse tom meio coisa da cabeça da pessoa. Porque muitos desses filmes entram nisso de essa pessoa tá imaginando isso. Esse filme não passa isso. É mais só, tipo, quem que tá mentindo e quem que não tá mentindo. Que é divertido. Ele é meio que um slasher trecheira dos anos 2000, mas bem divertido. É, detetive. Foi o Coronel Mostarda. Isso. Com o candelabro. O Rafa falou isso brincando, mas eu só vou deixar. Já que eu tô fazendo uma metralhadora de coisas, de recomendações. O filme do detetive, o Clue, dos anos 70, é foda, tá? Pera, é 80, é anos 80, ele é nos anos 80. Ele é começo dos anos 80. É bom. É muito bom. Você viu os finais diferentes? De todos. É, eu vi a versão de Blu-ray, aí já tinha todos os finais. Sim. Pra quem não conhece, tem um filme, né, do Clue, do jogo que deu origem ao detetive, o jogo de tabuleiro detetive. Cada sala de cinema tinha um final diferente. Uma pessoa era o assassino. Pra quando você vê o filme e conversar, tipo, nossa, né? E o assassino é o Zezinho. Aí você fala, não, o assassino não era o Zezinho, o assassino era a Maria o tempo todo. Acho que a ideia é você ir ver várias vezes, ou sei lá, né? Não sei qual era a ideia. Mas é uma ideia maneira, interessante. Sim. Aí nos lançamentos de home video, eles colocavam todos os finais, né? Pra você ver um atrás do outro. Ele edita como uma brincadeirinha de, não, pera aí, não foi isso que aconteceu, não. Foi isso aqui. Uhum. E o filme volta e aí contra a outra versão. Aí você vê, tipo, acho que são, sei lá, 4 finais diferentes, eu não lembro. Aí você vê todos os finais. E fora isso, o filme é muito legal porque é um filme de comédia. Ele não é um filme que se leva a sério, né, a temática, nem nada do tipo. O filme é muito, muito, muito bom mesmo. É, o que ele me lembra, numa versão mais boba e comédia, como você disse, mas a vibe é do Entre Facas e Segredos, o Knives Out, assim, né? Que também é meio comédia. É, ele é comédia, mas ele é menos bobo, né, talvez. Sim. E eu não duvido que seja uma inspiração, porque de fato ele passa um gostinho, assim. E só pra encerrar, eu assisti Secret Level. Vocês assistiram? Não. Eu assisti bastante. Eu devo ter visto uns 10, assim. É... Pra quem não se lembra, Secret Level é aquela animação da Amazon Prime que cada episódio é baseado num jogo, né? Diferente. Exato. Quase todos os episódios, exceto um que é o do baseado na Sony. É, né? É. Como é que, peraí, eu nunca vou, eu provavelmente não vou assistir esse negócio. Não assisto. Mas eles dão uma explicação do porquê que tem todos os jogos da Sony junto, ou é só, tipo, um trailer muito louco? É quase como se fosse um trailer, mas só pra contextualizar, antes de chegar na Sony, que eu acho que vai fazer mais sentido fazer o processo inverso. Então, o Secret Level é da equipe, né, que fez aqueles Love, Death and Robots, que é uma série de curtas, né? Cada episódio é como se fosse um conto diferente. É uma antologia. De tamanhos variados, né? Às vezes é 10 minutos, às vezes 20, 30 minutos e tal. E, como o nome diz, às vezes é meio putaria, que tem nudez, às vezes é no mais No caso conto. Do Love, Death and Robots. Exato, né? Exato. Essa equipe, com esse pedigree aí de coisas violentas e, né, humor questionável e tal, foi fazer essas séries de curtas baseadas em videogame. Uhum. Então, tem episódio, que nem eu falei, de 7 minutos. Tipo, tem um episódio que é sobre Spelunky, que é tipo isso, é uns 7 minutos. Uhum. O episódio fala que tem 9, mas é 2 de crédito. Sim. Então, tipo, ele é muito curioso, porque não tem tempo de fazer nada. Uhum. A maioria, não a maioria, mas tipo, a metade é isso. É tipo 10, 15 minutos o episódio. Tá, isso quando não é tipo 5 minutos e aí o episódio é 3 minutos. Tipo, Mega Man, pô, não, o Mega Man é péssimo. O do Mega Man é tipo, chega a ser tipo, o que vocês. Por que vocês fizeram? Melhor não fazer nada. Se for fazer isso, é melhor não fazer nada. Que é tipo, Mega Man e o Willy. Aí o Willy, caralho, tá dando ruim, Mega Man. Oh, meu Deus, a gente precisa enfrentar o Dr. Willy. Vamos ativar o robô. Ah, não, o robô foi hackeado. O Mega Man dá um tiro, pá, e acabou. Não, não, não. Aí mostra ele botando o capacete. Aí acaba o episódio. É. Tem vários, André. O curta inteiro é tipo, vamos apresentar o que é esse videogame em 5 minutos, entendeu? E aí acaba. É, exato, aí acaba. É só a introdução de uma história e olha lá. Que bizarro. Entendeu? E assim, não é legal pra quem não conhece, não é legal pra quem conhece. Eu não sei o que aconteceu. Ah, mas tem alguns bons. Não, tem alguns legais e tipo, interessantes. Eu acho que não tem nenhum muito bom, mas tem uns interessantes. Ó, tipo, o do New World é bem legal. Os mais legais são os mais esquisitos. Que eu acho. São os que mais não tentam ser fiel demais ou replicar algo muito específico. São os que tem história, sabe? É, o New World é um MMO da Amazon. Uhum. Então tem que. É uma parada da Amazon Prime, então tem que ter um negócio da Amazon. Então, como é que você vai fazer um episódio sobre New World? Não faz. Uhum. Ele só faz um episódio de uma parada medieval meio fantástica com Arnold Schwarzenegger. É isso. Não, mas pera, aquilo ali. O New World não tem nada a ver com aquilo ali, não é possível. Não, então, deve a parada ter. Ele pega isso de. Ah, quando você morre nessa ilha, você renasce. Uhum. Que é videogame. E é meio que isso. Então ele pega essa parada de que o Arnold Schwarzenegger, ele é, sei lá, um príncipe de um reino X que tá indo atacar a ilha que se passa, provavelmente, o jogo, o New World, né? Se passa um MMO. E chegando lá, todo mundo morre da tripulação dele. Só sobra ele e um, tipo, sei lá, um serviçal escravo dele. Uma parada assim. Ele chega lá e ele é um bosta. Ele acha que ele é foda porque ele é o príncipe. E lá ele descobre que ele é um bosta. Então o episódio é essa jornada dele descobrindo que ele é um bosta. Uhum. E no final ele percebe que, tipo, não, nossa, era um bosta mesmo, né? Então vamos tentar se alguém na vida. E o episódio é meio que isso, tipo, ele é curto, eu não acho que é incrível nem nada, mas ele é engraçadinho e interessante em alguns pontos. Mas ele é algo além do jogo, a impressão que dá. Uhum. O meu episódio favorito, que eu acho que talvez seja uma opinião polêmica falar isso, é o do Warhammer. Ou o do Warhammer 40 mil lá? É, do 40K. Ele é interessante. Porque a parada é, o Warhammer 40K, pra quem não conhece, o universo dele tem um lore gigantesco com 1 milhão de informações, 1 milhão de interações. Ações que não faz sentido em nenhum outro lugar do universo fora Warhammer 40K. Uhum. E a impressão que dá é, eles sabem o quão complexo pode ser o universo e todas as camadas desse universo, e ele faz o máximo pra não te explicar nada. Sei. A impressão que dá é que, tipo, ó, a gente vai fazer uma história usando vários dos elementos mais fantásticos possíveis desse mundo, sem explicar nada deles. Uhum. Eu sei um pouquinho do universo do Warhammer 40K, então eu consigo ver a brincadeira que eles estão fazendo de, a gente vai pegar um monte de elementos desse mundo e não vai explicar. A gente vai contar uma história nesse mundo sem explicar nada. Só pra você ficar confuso mesmo. E pra Thalissa, esse episódio foi um dos mais chatos porque ela não entendeu absolutamente nada do que tava acontecendo. Ah, eu não entendi nada, mas gostei. É porque ele é vibes pra caralho. É. Que a parada dele é, você tá acompanhando um Space Marine lá. Esqueci o termo que eles colocam pros soldados que o StarCraft copia, né? Eu acho que é Space Marine mesmo, talvez, o nome? Tem um jogo chamado Space Marine. É. E a parada é, esses caras são super soldados. Tipo, o Mass Master Chief do Halo. Só que nesse mundo tem uma parada de quase que como se fosse uma religião que é real, que as coisas da religião são reais, mas ao mesmo tempo elas também são científicas. É quase como se fosse uma religião high-tech que é fantástico e mágico e ciência ao mesmo tempo. É uma parada muito louca. Aí tem o príncipe no trono, que é um cadáver há milênios, e a magia vem do cadáver do cara. Então é uma parada muito louca. Eles nem entram muito nisso, mas eles tropeçam em consequências dessas coisas desse universo. Uhum. Então, tipo, ah, esse cara que é basicamente um templário high-tech mágico religioso, eles estão indo fazer uma missão. Eles estão indo fazer algo. E eles estão carregando, tipo, um caixão, tipo, um baú com eles. Uhum. Aí eles estão carregando. Aí você fica, o que tá acontecendo? Aí eles saem do espaço e caem no planeta. Aí você, beleza, não tô entendendo. Aí lá eles começam a enfrentar uma gangue meio Mad Max. Aí você, nossa, que destaque, né? Eu tô no espaço super high-tech, religioso, bizarro, mágico, e do nada tô no pós-apocalíptico Mad Max, tiro de bala normal. Aí do nada esse lugar, ele tem uma interferência dimensional que as coisas voltam no tempo. Aí do nada você tem demônios são reais e estão invadindo esse... Ele vai pra tanto lado que eu entendo o que eles estão fazendo. Tipo, eles estão de propósito pegando os extremos do universo pra ser meio que quase um choque, assim. Então eu acho interessante por causa disso, porque ele é uma loucura, o episódio é uma loucura. E é muito vibes, mas pra quem não entende, deve ser de fato, talvez, muita informação e só ser desinteressante, assim. E o da Sony, como é que se explica? O da Sony é tipo, a pessoa, ela é um Uber, não é um Uber, ela é um... Como que eu posso dizer? Ela trabalha numa empresa de entregas. Uhum. Tipo... Entregador do Mercado Livre. É, tipo entregador do Mercado Livre. Que é hoje em dia tem muito entregador do Mercado Livre, que é um cara. Sim. Você vai receber encomenda, é uma pessoa. A paisana ali, exato, né? Entregando exato. As coisas. Então essa pessoa, ela é uma entregadora do Mercado Livre. Certo. Só que... Ela trabalha no universo onde tudo é gamificado. Então, tipo, ela faz a entrega, ganha pontos. Aí, com esse ponto, ela ganha, compra uma skin pra bicicleta dela, que ela entrega de bicicleta. Só que é tudo realidade aumentada. Que ela tem um óculos, que tudo é realidade aumentada. Aí, a bicicleta dela ganha skin de fogo e... Aí, nesse universo bizarro, futuro distópico da porra, aparece um robôzinho... Acho que é um robozinho que aparece e fala, tipo, ah, entra nessa parada aqui. Aí, nessa realidade aumentada que ela trabalha, ela começa a ver os personagens da Sony. Ela começa a fazer uns negócios de entrega muito louca, aí aparece o gigante do Shadow of Colossus, aí aparece o Kratos, aí começa a aparecer um monte de coisa nessa realidade aumentada que ela tem desse serviço bizarro de entrega dela. Ah, bom que teve um curto de terror então, né? É, aí ela vai numa casa abandonada, aí nessa casa é uma casa de um gamer, aí tem uns posters dos jogos, aí ela vê os posters e fica, caralho, era jogos o tempo todo. Aí, era jogos. É muito, esse episódio é bizarro, esse episódio. É o último episódio esse? É o último episódio. Acho que é o último ou o último episódio. Eu tô vendo aqui. São 15 episódios, certo? É. Eu vi 13. É, termina. Já viu? E assim... Então, é que os dois últimos que eu não vi é Honor of Kings e esse da Sony. O Honor of Kings é bonito. É isso que eu tenho a dizer. As pessoas têm umas roupas bonitas, né? É. E o da Sony é assim, eu recomendo pelo quão... Nada. Pesadelo distópico ele é sem achar que é, sabe? Ele acha que ele tá sendo legal. É triste, porque eu vi, sei lá, uns 3, 4 episódios, eu pensei, ah, nenhum deles é incrível, mas é ok, vai, né? Tipo, o do D&D. Do D&D é relativamente interessante, do D&D, que é o primeiro episódio de todos. Meu negócio com ele é que quando começa a história, ele acaba também. Na melhor das hipóteses, todos os episódios é isso. Então, é. Ah, tipo o Sifu. Nossa, do Sifu não é nada. Do Sifu não é nada. É um trailer do jogo. É um trailer. No final aparece, compre em Steam.com. É, exato. Tipo, você viu o do Spelunk, né, Rafa? Vi, o do Spelunk também Spelunk não é nada. Não é nada também. É tristíssimo, tristíssimo. Ó, eu tô vendo aqui, Unreal, legal. O do Unreal é legal. O do Unreal é um dos mais interessantes. É. O do Armored Core. Eu gostei. Isso é bem paia, eu achei bem paia. Tem o Ken Reeves nele? Tem o Ken Reeves, é o protagonista. É legal porque não é nenhum mundo de nenhum Armored Core, sabe? Não, ele pega elementos do 6, mas no fundo não é o mundo do 6, é outra parada. Ele só pega meio que a estética e algumas coisas do 6, porque é o jogo mais recente. É legal, mas legal, é uma outra parada que ele cria lá. O Pac-Man é o que eu mais odiei. Eu odeio esse conceito. Curiosamente, é um que as pessoas mais gostam. Ai, não, odeio. Crossfire, o que você achou, Sushi? Nossa, o Crossfire é um dos mais chatos. E é grande, né? Ele é grande e é tipo... Tirinho, piu-piu-piu, exército americano mais desinteressante do mundo, assim. Um que eu achei que ia ser mó história foda, que tava construindo pra um negócio mó legal, é o do Outer Worlds. Ah, nossa, o Outer Worlds também é bem decepcionante. Porque é outro que... E aí? E aí, o que, que é pra me tirar dessa? Eu não entendi. Sabe? É assim, o resumo é, não vê não, gente. Sim, é, de verdade, eu acho que é isso não que eu vê vou fazer da minha vida, né, Tengu? Nós estamos na... Vocês estão corretos. Nossa, cara. É. Mas assim, é tudo tão curtinho que dá pra você ver em uma sentadinha. É, mas assim, no fundo, não vale a pena. Não. Dá pra assistir outra coisa, né? Faz tempo. E só queria dizer pro André, eu vi o primeiro episódio do Devil's Plan? Devil's Game? Porra! Que é o melhor reality show coreano. Exato. É. Que tá pra segunda temporada esse ano. Sim. Assisti o primeiro episódio. Que é o do quase máfia, né? Que tem o jornalista. É, isso é o lobisomem e tal. Que a legenda até fala... No, que as pessoas participando entendem, né? Que é inspirado num jogo que existe. E a legenda falou... Ah, nossa, é quase igual o Cidade Dorme. Isso. Exato. E a única coisa que eu consegui tirar é... Pô, o pessoal é burro, né? Puta que pariu. Será? Não que eles são pessoas burras, mas eles não manjam da dinâmica do jogo. É que é muita gente, é muito difícil, né? E desconhecido, sabe? É. Quando você joga com alguém que você conhece, é bem mais fácil. Tem um pessoal lá, não é todo mundo, mas tem umas 3, 4 pessoas que jogam muito mal e elas afundam um jogo. Exato. Não, a mulher que era jornalista... Ela... Coitada! Ela podia ter feito eles vencerem. Podia. Eles não souberam aproveitar a oportunidade dela. Que é tipo, na spoiler, a moça, ela joga muito mal, no sentido de que ela tem uma formação vital do jogo, e ela basicamente vira pra sala e fala, gente, isso! Aí, imediatamente eliminados. Os vilões, entre aspas, do jogo vão lá e matam ela. Com a informação que ela deu, dava pras outras pessoas ganharem. Só que eles não souberam aproveitar porque umas outras 2 pessoas jogaram muito mal e afundaram o time. Mas é porque tem uma pessoa que joga muito bem. É. Que é o plot twist desse episódio, né? É, exato. É. Uma coisa que eu acho legal é, os primeiros episódios, né, vão ter um pessoal mais aleatório, assim. Mas esse pessoal, eles vão saindo, né, com o tempo. Ah, assim. Vai? Eu achei que era a mesma galera o tempo todo. Não, tem eliminações. Ah. O pessoal que vai ficando é um pessoal muito bom, assim. E o que mais me encantou nesse seriado é o quanto que eu torci por todos eles, assim. Tipo, eu gostava muito de todos. Especialmente mais pro final, assim, né? Uhum. Eu gostava muito de todo mundo. Eu não sei, eu gosto muito de como a série é editada, né? Tipo, acho que reality coreano tem aquele negócio de... Eles fazem muito replay, né? Tipo, às vezes me dá um ciricutico, assim. Parece atrapalhões quando acontece qualquer coisa. Eles repetem 3 vezes, assim. No primeiro episódio não tem isso. Não tem, e eu gosto de como que eles editam, tipo... Às vezes você tá vendo alguma coisa, acontece alguma coisa surpreendente. Uau, mas como que isso aconteceu? Aí eles dão um flashback, assim, pra mostrar, olha, na verdade isso daqui era isso daqui. Eles fazem isso no comecinho do segundo. Você viu o comecinho do segundo? Eu vi o final desse jogo. Ah, tá, Eu vi o final desse jogo, vi a parte até que eles estão jantando lá. E tem, vi o comecinho da prisão. Então às vezes eles escondem a informação do jogador pra ser mais emocionante, assim. Do jogador do espectador, exato. Então, eu acho que a galera não soube jogar, eu acho que eles reconheceram, mas ninguém ali compreende muito bem a dinâmica desse jogo. A gente aqui, que tá mais acostumado com board game e jogo social, a gente já jogou muito esse tipo de jogo. Então eu acho que a gente, por exemplo, jogaria melhor do que muitos, a maioria que estavam lá. Esse jogo especificamente. Talvez. Eu ia ser a jornalista. É. Ao mesmo tempo, a versão do jogo que eles jogam é uma versão mais complexa também do que a gente costuma jogar. Que a gente costuma. Esses jogos podem chegar a ter esse tipo de complexidade, mas é que a gente nunca jogou com tanta gente ao mesmo tempo, então a gente nunca jogou com tanta classe. Exato. Eu não sei como que eu lidaria com um jogo envolvendo tanta gente, tantos papéis e tal. Acho que chega num nível que fica muito complexo de ter tudo em mente, assim. E tem também que a gente tá assistindo, né? Assistir é mais fácil do que tá lá envolvido. É. Mas a parada que mais me incomodou é, o Rafa falou, tem uma pessoa que jogou muito bem, e pra mim, eu tava desde o começo, esse cara é o cara que quer morrer. E a Thalys deve ter ficado de saco cheio pra mim, que eu fiquei uma hora. Ele quer morrer. Ninguém tá fazendo nada. Esse cara, ele quer morrer e ninguém tá fazendo nada. E ele carrega o jogo nas costas. Ele convence o policial. Nossa, me deu muita raiva, porque o policial caiu no papinho do cara de um jeito que ele acreditou em tudo que o cara falava. Mas esse que é o lance, a gente assistindo, a gente tem uma perspectiva que eles não têm, né? Sim, sim. Quando a pessoa tá falando ali na sua frente, você acredita, Sushi. Mas assim, interessante. Gostei da ideia do jogo, tô curioso pra ver pra onde vai. Só não sei se eu vou terminar, porque amanhã estreia Ruptura. É verdade, sim. Não, por favor. E vai virar a coisa que eu tô assistindo. Por favor, Sushi. Por favor. Continue assistindo com a Thalys, é muito divertido. Da podcast passado, eu falei sobre o musical do Wicked, né? Certo. Eu tinha ido ver, blá, blá, blá. Eu tinha ido ver naquela época, tinha ido ver uma vez só. Uhum. Eu fui ver mais umas duas vezes aí, né, o musical. Fui com o Sushi e a Thalissa um dia, fui com a Tiana e com a Fernanda outro dia. Que eu fiquei simplesmente obcecado por Wicked, Mágico de Oz e tudo que tá, está ao redor desse universo, sabe? É, então eu vi o Mágico de Oz original. Eu também, né? Foi que o que é eu fiz. Que é o de 39. Eu não fiquei tão obcecado, mas eu assisti também, desde o último Fora da Caixa também, assisti o Wicked. A coisa que eu fui ver fora, né, do filme, assim, e assim, assisti muita entrevista, e as entrevistas são incríveis. Tipo, todo o ciclo de marketing desse filme, os memes que foram gerados em volta, é outra fonte de entretenimento muito forte, mas fora isso, foi, o que eu vi foi o filme, assim. E... O filme original, você diz? É, o filme de não original, né, porque antes desse filme tiveram outras adaptações mais bizarras e esquisitas de Mágico de Oz, mas o filme famoso, né, o filme de 39. O Mágico de Oz é um livro do século... Uhum. Do século XIX, né? 19, é 1800 e lá vai o Pedrada. E aí ele vira um filme no século 20. E esse filme não é super fiel ao livro. Muito pelo contrário, ele é mais fiel à peça de teatro que é baseada no livro. É, ele pega muita coisa da peça de teatro. E ele, esse filme, né? Esse que é o clássico e tudo mais, com a Judy Garland e tal. Somewhere Over the Rainbow. Exato. Ele existe, na verdade, por causa do sucesso de Branca de Neve, né, da Disney. Exato. Eles estavam tentando, tipo, ok, Branca de Neve foi, na época dele, né, foi o filme de maior bilheteria e tal, do mundo. Precisamos, né, capitalizar nisso. As pessoas querem assistir histórias de contos de fadas e mundos mágicos e tal. O que que a gente tem aí, né, pra adaptar ou pra criar em cima? E aí teve esse filme. Que, de novo, assim, mesmo que você não assista o filme, assista o que você encontrar aí de documentário sobre o filme, porque só a produção dele já é uma das coisas mais fascinantes, assim, o caos, o inferno que foi pra filmar o filme. Pessoas... Pegaram fogo! É, exato. A Bruxa Má, né, a atriz que faz a Bruxa Má, tem a cena logo depois do número musical dos Munchkins, né, ela sobe num elevador, ela surge, assim, né, num efeito prático de um elevador, numa fumaça, e depois ela desaparece também com a fumaça, e junto da fumaça tem um efeito de fogo, assim, muito absurdo, e ativaram com o timing errado, ou ela tava mal posicionada, e queimaram o lado esquerdo do corpo dela inteiro, assim, a ponto dela ficar inteira em carne viva. Caralho. Pintada de verde. Então, tipo, pra tirar aquilo, teve que passar álcool e ela sofreu o inferno, ficou hospitalizada. Depois, ela teria que filmar uma cena montada na vassoura e eles falaram assim, olha, tá meio esquisito aqui, tem uma chance dessa vassoura pegar fogo e explodir. Ela falou, nem fudendo, não vou mais me envolver em nada dessas porra. A dublê foi fazer a cena, a vassoura explodiu. Caralho. Tipo, tirou um naco da coxa dela, assim. Caralho. Ela ficou hospitalizada e os caralho. Além de, tipo, né, aquilo que o primeiro ator que ia fazer o Homem de Lata, os caras pintaram ele com pó de alumínio e na época eles achavam que, ah não, pó de alumínio é saudável, não tem problema não. Então a gente vai pintar ele com pó de alumínio puro, assim. Então, é da época em que as pessoas usavam cocaína como remédio, né? Tem que Exato. Lembrar esse tipo de coisa. E aí, o cara, ele era pintado com aquilo 3 horas por dia, todos os dias, ficava respirando aquela porra. Chegou um dia que ele teve falência do pulmão, foi pro hospital e descobriu que o pulmão inteiro dele tava revestido internamente de pó de alumínio. Cara! O cara quase morreu e foi substituído, tanto que o ator que faz o Homem de Lata no filme mesmo é outro cara, porque esse daí quase empacotou de real, assim. Caralho. É, então, assim, além da cena da neve, né, que era simplesmente amianto caindo. Assim, os caras, é isso, amianto não faz mal pra ninguém. Joga amianto na criança e no cachorro. Daqui a pouco você vai falar que eles estavam tapando buraco de vazamento com napalm. Caralho, não sei se vocês viram essa velha, mas meu Deus. Mas, André, é louco ver esse filme, porque é um Hollywood de uma outra época. Outra época. Outro jeito de fazer então, filme, né? É muito fascinante. Porque o filme era basicamente uma peça de teatro, né? É total. Muito uma peça de teatro. Ah, eu não sei se esse filme é antes do Cidadão Kane? É antes, sim. O Cidadão Kane é 42, eu acho. Que é o Cidadão Kane que tipo, história de revoluciona, caramba, né? Cinema. É. Edição, a gente, né? A gente pode usar ângulos de câmera, a gente pode usar outras coisas, né? Porque Mágico de Oz é um grande de um teatro. Mas assim, é muito legal, gostei de ver o filme. É uma das histórias mais trágicas aí, né? É. Eu, André, a gente tava falando no outro podcast que tem um cachorro, né? Que é o Totó. Sim. O melhor cachorro ator. Pô, ele é muito bom. Ele é muito. Ele, tipo, tipo, ele anda junto com a Dorothy o tempo todo. Ele olha pra ela, exato, né? Ele... quando ela para, ele para e fica do lado. Quando ela começa a andar pra cantar, ele vai junto com ela. Nossa, ele é, parece um robô, sabe? Né, repetindo o que eu falei no podcast, a coisa que eu ficava mais preocupado assistindo o filme era o bem-estar desse cachorro, porque a Dorothy, né, ela pega o cachorro, assim, ela carrega, sai carregando o cachorro, põe debaixo do braço, sai dançando com o cachorro, assim, eu fico, caralho, esse cachorro tá bem, coitado. Nossa, em inglês, Totó é Terry. Terry? Não, é Totó, acho que Terry é o nome do cachorro real. Ah, ok, do cachorro tá. Real. É, okay. Totó, é. Mas, André, o negócio é que muitos anos depois, em 1995, na verdade, acho que no último episódio eu falei errado, um moço fez um livro que era, tipo, a história não contada das Bruxas de Oz, que, na verdade, esse é o nome do musical, né? Fez esse livro que era uma fantasia dark do Mágico de Oz, e aí eu fui ler, né? Porque eu falei, porra, eu amo musical, eu sei que tem algumas pequenas coisas do livro que eles estão botando nesse musical, porque ele é mais estendido que a peça, né? Uhum. Pô, vou ler o livro. Inclusive, aqui, o livro é The Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West. Uhum. E é muito louco. O musical não tem absolutamente nada a ver com o livro. Nada, nada? Assim, André, nada. É como se, em algum momento, alguém chegasse pra duas pessoas diferentes e falasse, olha, eu tenho nesse saquinho aqui, ó, nomes de personagens e alguns rasos conceitos, tá? Uhum. Eu dou um saquinho igual pros dois e vocês fazem cada um uma história. E é isso. Sim. E eu nem sei se eu gostei do livro, viu? Quando eu terminei de ler, eu pensei, nossa, não gostei. Não gostei. Não tem arco de personagem, não tem resolução, não tem nada, assim, no livro. Mas, é um livro muito antigo, né? Não, o livro de 95, não é tanto, não. O livro de 95. É, ele tá falando do livro do Wicked já. Isso, tá, entendi. Tá, beleza. Mas é que também, eu não sei se isso influencia, mas não é um livro só, né? Acho que são quatro, né? Da série Wicked, digamos assim. Então, é porque o segundo livro só foi lançar depois do musical. Ah, é? Ok, é, ok. Então eu pelo menos achei que, tipo, olha, como ele só fez o segundo livro depois do musical. Ah, tipo, o segundo livro é de 2005. Sei, dois anos depois do musical. Já. É, inclusive no segundo livro, um dos agradecimentos é ao musical. Entendi. Então, sei lá, eu esperava que fosse um livro que fosse se concluir ali e meio que ele não tem uma história tradicional, sabe? A Elphaba, ela não tem um arco de personagem. Eu posso dar spoilers do Mágico de Oz? Acho que pode dar spoilers do Mágico de Oz. É, a maneira como ela morre é tão besta, sabe? É tão, sei lá, mas ao mesmo tempo, André, ele, e aí uma parte que eu, hoje em dia, né, quanto mais tempo eu tô me distanciando do livro, mais eu tô com vontade de ler as sequências pra ver se isso vai pra algum lugar, e mais eu tô gostando é, ele tem conceitos muito interessantes. Discussões muito interessantes. Porque o livro, em vários momentos, é uma grande discussão sobre religião. Assim, porque ele apresenta a Terra de Oz como uma terra muito complexa em cultura, em povos, em religião. Tipo, ela tem várias religiões diferentes. Ela tem uma religião que é mais, assim, parecida com o cristianismo. Uma religião que é mais, tipo, voltada aos prazeres, sabe? Hedonismo. Isso. E aí, os personagens conversam muito sobre isso. A Elphaba, o pai dela é um pastor, então ela cresce muito na vida dela em missões, em pregações, né, sendo quase utilizada como um, olha, esse objeto de milagre, mesmo ela sendo desse jeito, Deus ainda ama ela, sabe? Uhum. Então ela não é filha do governador. Então, o que seria o governador na peça é o pai dela, só que são personagens completamente diferentes, é tudo muito diferente, gente, muito diferente, é quase estranho que essa paralela. Tipo, a Glinda não é quase nada no livro. A relação da Glinda com a Elphaba é 3 capítulos. Depois ela desaparece e nunca mais aparece direito no livro. Que curioso. É, então, tipo, é outra história. É outra história. Sim. Assim como o Wicked é uma fanfic de Mágico de Oz, a peça Wicked é uma fanfic do livro Wicked. Exato. É, exato. Eu tava falando sobre esse livro, acho que na festa do Ano Novo, e o Tengu me ajudou a achar a palavra, que eu tava falando pra ele, tipo, todos os personagens, não tem nenhum personagem que seja bom, tipo, de bondade, sabe? Todos os personagens é, tipo, mediano pra baixo, sabe? Todo mundo é meio ruim, sabe? E aí, Tengu falou a palavra que eu queria, que é cínico. Ele é um livro muito cínico sobre tudo, sobre todos os assuntos que ele tenta abordar. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante ver essa discussão sobre maldade e ver, apesar de que não dá em nada, e isso é uma das coisas que eu não gostei, é a discussão do fascismo no mundo do Mágico de Oz. Como o mágico é um fascista, sabe? Ele faz campos de concentração. Ele oprime diversas outras minorias étnicas do mundo de Wicked. Não são só os animais, sabe? É interessante ver isso aplicado a esse mundo de fantasia, é bem legal. Uhum. Mas, como eu falei, no final das contas, o livro acaba, a Elphaba é uma ninguém que nunca vai pra lugar nenhum. Mas pera, ela não é a protagonista da história, então? Ou então, não tem um protagonista? Até a metade do livro, você nem vê as coisas pelo ponto de vista dela. Você sempre vê um capítulo de outro personagem. Da metade pra frente, você acaba vendo. E acaba que ela é a protagonista, mas quase não tem uma história. Sei lá. Como eu falei, é tudo muito fraco. Eu achei fraco. A história em ser fraco. O universo é maravilhoso. As discussões são muito interessantes. Mas a história em si, nada acontece feijoada. Sei lá. Eu achei muito inconclusivo tudo. Mas foi tão interessante quanto o tempo passa. Mas eu vou ruminando que eu quero muito ir pros próximos livros, que eu acredito que só tem em inglês. Esse eu li em português mesmo. Os próximos eu vou ter que comprar no Kindle pra conseguir ler. Tá aí, Wicked, inclusive, bom filme, né, quem diria? Eu não vou falar nada que eu sou muito, né, eu não tenho mais capacidade de jogar. Eu já vi esse filme tantas vezes por react agora, André. Nossa senhora, como eu já vi gente reagindo a esse filme, e aí vejo as pessoas chorando, sabe? Muita gente chora absurdos em vários momentos, assim. Eu também vi o react, Rafa. A moça que tava sentada do meu lado no cinema tava cantando. Nossa senhora. Eu também tinha alguém cantando do meu lado no cinema. Mentira, péssimo. Sério, André? É horrível. Nossa, assim, a pessoa tava tentando cantar baixinho, mas eu ficava... Não, ela também não tava, tipo, a pelos pulmões, ela tava meio que, tipo... Cantando baixinho, assim... Só que, eu tô ouvindo, sabe? Porra, que foda! Gente, pelo amor de Deus, não... Respeitem as pessoas que estão no cinema. É tudo cantar, tão caro. Vai no sing-along, né? Que tem gente, que a galera que faz. Vai no sing-along. E sabe o que é foda, Sushi? Quando a gente foi ver, eu acho que ele já tinha stream. Já, porra. Já. Vai assistir em casa. Hoje em dia já tá entrando as porra toda já. Pelo amor de Deus. Foda, né? Realmente não vai no cinema pra cantar no ouvido dos outros. Falar em Wicked, então, né? Wicked que estava ali, né, concorrendo ao Globo de Ouro, né? Wicked ganhou o de bilheteria, né? Que eles dão pra filmes populares, né? E tudo mais. Caralho, que ideia, hein? É pra chamar mais atenção pra premiação, né? É o prêmio de parabéns, as pessoas assistiram. É, basicamente isso. E acabou perdendo aí outros, né, pra outros filmes aí. E eu que estou no meu período de, né, Oscar, assim, né, eu e a Clarice, a gente gosta muito de até o Oscar estar preparado, ter assistido a maioria das coisas aí, que torna a premiação mais divertida de assistir. Quando você, ao contrário daquela atriz da Globo, pode opinar, esqueci o nome dela. A gente tá assistindo, né, alguns dos filmes aí que estão em destaque, estão aparecendo nessas premiações e coisas desse tipo. Pô, teve um filme aí que teve bastante destaque no Globo de Ouro, não é verdade? E a gente acabou assistindo ele pra saber qual que é o grande frisson por trás desse belíssimo filme, chamado Emília Pérez. Ele vai estar concorrendo ao Oscar ou você viu por causa do Globo de Ouro? Eu vi por causa do Globo de Ouro, okay, assim. Okay. Mas assim, grandes chances de estar concorrendo ao Oscar aí, né, é esse filme. Nossa, que, André! Olha, te dizer, é realmente uma experiência cinematográfica, tá, gente? Eu não sei se alguém aqui viu ou viu alguma coisa sobre... Eu sei que tem alguma polêmica com esse filme. É tudo que eu sei. Eu nem sei nem por quê. Basicamente, o lance é, esse filme, pra quem acompanha alguma coisa de Oscar aí nos últimos 39 anos, ele é o estilo de filme tipo Crash, que ganhou o melhor filme em 2007, ou tipo Discurso do Rei, ou tipo o Green Book, alguns anos atrás. Aí, é um Oscar bait? Que é um filme absolutamente 100% Oscar bait, que de alguma forma tropeça completamente em tudo que ele quer dizer e acaba dizendo coisas muito piores de uma forma, né, escondida ali no meio da mensagem positiva que ele quer passar, mas que de, alguma forma, engana geral. O pessoal cai no golpe, assim, e volta pro filme, porque, nossa, olha que mensagem bonita que esse filme tem. Vamos votar nele, mudar a sociedade, yes. E aí, ele ganha o Globo de Ouro, né? De melhor filme, no caso do Globo, de comédia ou musical, né? Que eles têm essa divisão bizarra, que é tipo, filmes de drama e filmes de não-drama. Então, os não-drama são comédia musical, basicamente. É uma mesma categoria. É, exato. Todo mundo sabe que comédia e musical são muito parecidos. Muito parecidos, tipo, exato. Les Miserables. Comédia, barra musical. Barra musical. E o Emília Pérez, ele é um filme com a Zoe Saldanha, que é a Gamora, né, do Guardiões da Galáxia, a Neytiri, né, do Avatar, dentre outras personagens aí. E grande elenco, né, contando uma história a história desse filme, basicamente, é a seguinte. Ela é uma advogada que é sequestrada, ela trabalha no México, né, ela é uma advogada mexicana, né, no México lá, tudo mais. E ela é sequestrada por um cartel. Por um grande traficante, o líder dos cartéis da porra toda, um cara muito muito fodido, e ele chama ela, sequestra ela, e pede a ajuda dela, porque ele, na verdade, quer fazer a sua transição, porque ele, na verdade, ele se identifica como uma mulher, e ele quer fazer uma transição de gênero, pra viver, recomeçar a vida da forma mais próxima a como ele gostaria de viver, e tudo mais. E aí você tem a personagem da Zoe Saldanha ajudando ela com isso, a fazer essa operação, né, e passar por esse processo, tentando encontrar médicos e coisas do tipo, isso no começo do filme, né? E aí o filme salta pra 4 anos depois, no começo, isso, bem no começo ainda, onde você tem essa ex-traficante, agora vivendo uma outra vida, né? Ela adota o nome de Emília Pérez, e ela começa a tentar corrigir os erros do passado, de certa forma, através de uma ONG que vai encontrar as pessoas que foram assassinadas pelos cartéis do México, porque afinal de contas ela ainda tem contatos com os sicários e sabe onde esses corpos eram desovados e tudo mais, então vai ajudar as famílias que foram vítimas da violência dos cartéis no México a encontrar isso tudo. Ah, além disso tudo, é um musical. E, assim, pra começo de conversa, eu não consigo entender muito bem qual que é o tom do filme, assim, e às vezes essa é uma pergunta meio boba, porque o tom do filme muitas vezes pode ser simplesmente o tom que você tá sentindo naquele momento, né? O filme não precisa segurar na sua mão e falar, olha, o filme é esse tom, então sinta isso. Não, o que você tá sentindo no momento é o que você deveria sentir, talvez, né? Mas essa que é a parte confusa pra mim, porque eu não sei o que sentir. Assim, ele é muito confuso no que ele tá tentando dizer. Tem cenas que tá todo mundo levando muito a sério, assim, mas a cena é cômica, dá vontade de rir. Tem uma cena que é uma cena da Emília Pérez com o filho, né? Porque ela abandonou os filhos e depois ela tenta se reconectar com os filhos, só que agora os filhos acham que ela é uma tia deles que surgiu de repente. Só que aí ela vai ajudar o filho a dormir e o filho começa a cheirar ela e falar, nossa, você tem o cheiro do meu pai, né? E aí o filho canta uma música super fofa, assim, super emocionante, que ele começa a citar todos os cheiros que o pai tinha. Só que aí começa a citar todos os cheiros do mundo. Aí você fica, tipo, como assim? Tem hora que ele fala assim, e cheiro de mescal com guacamole. E você fica, o que que você tá falando? E você fica, não é possível que essa cena era pra ser dramática, só que os personagens estão chorando. E aí tem outras cenas, eu não sei, vocês chegaram a ver uma cena que viralizou, assim, pra mostrar, tipo, olha o filme que ganhou de Wicked e tal, que é uma cena de um número musical. Você quis dizer o Lavaginoplastia? Lavaginoplastia. Você viu isso? Não, por favor. Eu quero ver o Sushi reagir nessa cena. Eu tenho o link aqui pronto pra isso. Ah, eu também. Eu já tô com ele aqui já. Vim preparado. Não, eu já tava preparado desde o começo. Pera aí. Ah, Lavaginoplastia. Isso. Eu achei que era Lavaginoplastia. Lavaginoplastia. Hello, very nice to meet you. I'd like to know about sex change operations. I see. Men to woman, or woman to men. Man to woman. From penis to vagina. Is it for you? For me? What would you like to know about it, mother? I wanna know it all. What is the protocol? The techniques and the risks. How many operations? How much time do you need? Mammoplasty. Yes. Vaginoplasty. Yes. Green rinoplasty, yes. Laryngoplasty, yes. Mammoplasty, yes. Vaginoplasty, yes. Rhinoplasty, yes. Laryngoplasty, yes. Control laryngoplasty. What is that? Adam's apple reduction. Yes, yes, yes, yes. Uma experiência, né? Assim, não tem pra mim, não tem nenhuma possibilidade dessas não ser uma cena de comédia, correto? Parece muito, até as pessoas não cantam tão bem assim. Não, não, os números musicais são todos horríveis, assim, as músicas são terríveis. Não, e assim, um autotunes ali no pênis do vagina. Só que, assim, não é um filme de comédia. E eu vi, assim, pessoas falando, não, mas essa cena precisa estar fora de contexto, precisa ter o contexto. Não tem contexto, esse é o contexto. A futura Emília Pérez, né, fala, eu preciso que você encontre pra mim um médico, corta para essa cena. E tipo, é embasbacante, assim, você fica, o que tá acontecendo? O que eu tô assistindo? O que tá acontecendo? Importante dizer que, pra quem só ouviu, tem uma hora que três mulheres de bunda pra fora ficam girando na maca com a bunda pra cima. Isso é verdade. Eu convido todo mundo a assistir, tá no YouTube e tudo mais. E aí o lance, assim, além disso tudo, além do filme ter uma dificuldade talvez em acertar um tom ou alguma coisa do tipo, tem múltiplas questões aí que, né, muitas delas eu nem vou entrar em termos de como eles representam, né, a transição de uma pessoa trans e todo esse processo e tal. Mas eu já li um bocado de pessoas da comunidade LGBTQIA+, falando sobre como é um jeito muito retrógrado de ver isso, que é tratado quase como um segredo, assim, que é tratado como, tipo, tem uma cena mais pro final do filme, né, que ela se envolve numa briga, e aí durante a briga, ela começa a fazer uma voz mais grave, é como se o homem voltasse, assim, sabe? Nossa. Como se fosse uma coisa, tipo, um monstro que foi escondido, e agora, além do que, tipo, toda a história é sobre a transição se tratada quase como um renascimento, de certa forma, dessa pessoa, porque o filme, ele acredita nisso e ele quer que passar isso pra você, e eu tava muito incrédulo sobre isso, eu tava esperando um momento que o filme ia ter uma virada, e, né, e isso não seria o caso, mas acaba sendo até o final do filme, sobre que esse traficante era uma péssima pessoa, violenta, matava, assim, tipo, da pessoa que vai matar você e a sua família, dá tudo pros cachorros comer e tudo mais, fez coisas terríveis, começa o filme sequestrando essa advogada inocente, que tava tentando, né, fazer o bem lá e tudo mais, e essa transição é um renascimento dessa pessoa. Ela não dá uma continuidade, assim, é como se nascesse outra pessoa, é uma tábula rasa, está livre de todos os pecados, de tudo que já fez anteriormente, e nasceu de novo agora como uma boa pessoa. E esse renascimento, o fato dela ter transicionado pra uma mulher agora, né, redime ela de todos os pecados. Então o filme, a partir de agora, quer que a gente embarque nessa jornada, que é tipo, não, gente, mas é só uma pessoa comum, é uma mulher como todas aí, com suas dores e sofrimentos, e o passado não era ela, entendeu? Agora é ela, então ela vai fazer, e aí ela começa a fazer, tipo, coisas boas, mas a coisa boa que ela faz, por exemplo, é essa ONG, né, onde ela vai encontrar os cadáveres, né, pra dar meio que um fechamento pra essas famílias poderem, né, velar os seus mortos e tudo mais, que, tipo, é uma coisa boa, é, mas nem é tão boa assim, tipo, a pessoa ainda tá morta, você não ajudou a família, sabe, e a culpa disso, de certa forma, era sua, no fim das contas, sabe, então, tipo, que porra, e aí o filme quer que não, olha só, essa heroína da comunidade, olha o bem que ela está fazendo para essa comunidade. Uma das mulheres que vai procurar pedir ajuda dela, encontrar o marido, ela tá muito nervosa e ela fala que, pergunta, né, fala, não, seu marido tá morto, infelizmente, tal, e ela começa a chorar e fica aliviada, porque na verdade o marido era horrível pra ela, e batia nela, não sei o que lá, e aí as duas começam a se envolver e ter um lindo caso de amor, com música romântica e tudo mais, e o filme quer que você torça pra isso, que você fique assim, não, é isso, ela está sendo um recomeço lindo, e a vida agora mudou, e você fica, o que tá acontecendo? Tipo, em nenhum momento ela vai ser confrontada com as coisas que ela fez, com o passado dela, ela não vai ter que lidar com o fato de que ela tá escondendo esse passado, né, não a parte de ter nascido biologicamente como homem, mas a parte de ter sido a porra de um traficante, assassino, sociopata sanguinário, né, o filme não lida com isso, tipo, quando eventualmente bem no final do filme vai acontecer alguma coisa de ruim com ela, é por outra questão, é por outra merda que ela fez envolvendo os filhos dela e a personagem da Selena Gomez, a Selena Gomez está no filme, inclusive, o que me leva pra outra questão que é bizarra e que, tipo, pra gente assistindo aqui que fala português não seja uma questão, mas esse filme, ele tá sendo rechaçado no México em específico, porque ele quer dizer que esses personagens são mexicanos, só que o espanhol que eles falam é absurdo, assim, é tipo o Wagner Moura fazendo o Pablo Escobar, sabe? Tipo que eles chamaram atores, em sua maioria, americanos, né? Ou que falam inglês como língua principal, pelo menos, né? Porque, por exemplo, a Zoe Saldanha, ela tem uma... Eu acho que a família dela é latina, não sei exatamente de onde, mas então, tipo, ela cresceu falando espanhol, mas ela não tem o espanhol como língua principal, né? E a Selena Gomez, tudo bem, ela tem Gomez de sobrenome, mas ela não fala espanhol, né? Então, a maioria dos atores principais são atores que falam inglês como língua primária, e pra quem fala o espanhol mexicano, é impossível assistir esse filme, tipo, é uma barreira quase intransponível, é tipo se a gente fosse ver lá a série do Ayrton Senna, e o Ayrton Senna tivesse mó sotaque... Português de Portugal. Português de Portugal, ou tipo, né, os brasileiros do Lost, assim, sabe? Sim. Ou então, sei lá, tivesse um sotaque de americano tentando falar português, assim. Tipo, ia ser uma barreira muito difícil da gente superar, né, pra história que eles estão contando, assim. E aí você pode se perguntar, tá, mas por que que eles escolheram esses atores, né? Por que que não pegaram atores mexicanos, né? O cinema mexicano tem uma longa tradição, muitos atores, né, famosos, inclusive, no cinema internacional, né? É porque eles querem Oscar. Primeiro, eles querem Oscar, mas a justificativa que a diretora de elenco deu é que não achou atores bons o suficiente no México. Ah, nem fudendo. Ah, caralho. Ela disse isso na entrevista. E o diretor, fudendo, que é um francês, eu não sei se ele escreveu também a história, mas ele é o diretor do filme, ele, não quis pesquisar a fundo sobre a cultura mexicana ou sobre o contexto do México, então o México que eles apresentam é aquele México super clichê. Cor amarela. Não tem a cor amarela, mas é assim, é como se fosse o mundo do Mad Max, assim, é só cartel, violência, todo mundo morrendo e dor e sofrimento nas ruas e essa visão completamente estereotipada, assim, e não quis pesquisar também sobre questões da comunidade trans, né? Tipo, como é essa experiência, né? O que que isso significa pra pessoa que tá passando por ela. Porque ele disse também em entrevista que ele já sabia tudo que ele precisava saber pro filme. Então... Caralho. Não teve necessidade de envolver pessoas da comunidade LGBTQ, não teve interesse de pesquisar mais a fundo pra entender as questões e tal. Então, assim, realmente é uma experiência esse filme. É uma das coisas mais inexplicáveis que eu já assisti. Eu fui confirmar aqui rapidinho, André. Ele que escreveu também. O diretor que escreveu. É. Então, porque assim, uma coisa que... os meus amigos e amigas trans ficaram muito incomodados com esse filme, é que, tipo, parece que a lá e o Yu Hakusho é uma pessoa trans válida se você faz a cirurgia de transição de gênero, sabe? Exato. Sendo que 90% das pessoas trans não fazem, sabe? Uhum. E essa coisa, né, quase como o Magic e o Monstro, assim, Dr. Jack e Mr. Hyde, né, que o homem sai depois nos momentos, assim, tá escondendo esse homem internamente. E é muito bizarro, assim, é muito esquisito tudo. Eu sei que tem uma cena que... Enfim, não vou dar spoiler. Eu não sei, é uma das coisas mais inexplicáveis que eu assisti. Dito isso, eu recomendo para não. Todos que assistam. Por favor. O mais bizarro nem é que existe um filme bizarro e que não trata os assuntos de forma devida. É. O mais bizarro é que ele tá sendo premiado. Exato. Por isso. E esse que é o lance, que é o mais incrível, assim, porque quando você volta alguns anos, você tem aquele The Green Book, que era isso pra questões de racismo, por exemplo, né? Uhum. Que é uma história super retrógrada. White Savior. Do Salvador Branco, que tem um viés de que, tipo, a mensagem, né, pode ser lida como, não, mas somos todos iguais, somos todos seres humanos, né, e juntos a gente se entende. ofende, não tem essa questão e tal, vamos resolver isso daí, galera. Vamos resolver o racismo juntos. Só que quando você olha um pouco mais a fundo na superfície, é um filme extremamente racista, extremamente retrógrado, e ganhou o Oscar, né? É por isso que eu tô falando que esse filme tem chances, né, de ser indicado e possivelmente até de ganhar, porque a Netflix tá fazendo uma puta campanha, né? Tá colocando muito dinheiro por trás. Netflix? A Netflix. Ela tá envolvida em produção? É, a produção é da Netflix. É. E, né, atores de bastante renome, né, e tal. Então, a gente pode... Né? Tudo bem que no caso do Golden Globes, né, tem essa divisão, né, dos filmes de drama versus filmes comédia barra musical. Então, por isso que se tivesse uma categoria só, talvez ele não tivesse ganhado, como é no caso do Oscar, né? Mas quem sabe até lá, né, a campanha tenha feito mais barulho ainda e tal. Na wiki do filme fala que ele é comédia barra musical. Como disse o Golden Globes, né? De fato. Realmente. Nossa, e as músicas são tão ruins, gente. Meu Deus. Aquela já foi bem ruim. É, ela não é pior. Uau. Uau. Gente, eu vou saindo aqui. Tchau pra vocês. O Tengu vai na academia, vai ficar bombadão pra nós. É. Beer. Depois desse filme eu tenho que falar, não, tô de boa, gente. Exato. Acho que... Tô de boa, tô tranquilo, vou malhar. Tchau, gente, beijo. Tchau, tchau. Malhe por nós. O Tengu tava naquela de... Você já ouviu sobre um filme tão ruim que te fez imediatamente sair e ir malhar. Ir malhar. Então, eu não vi um filme de terror tão assustador assim que nem o André, uhum. viu, né? Mas eu vi um outro filme aí que tá na boca da galera, André, que me impressiona muito vocês dois não terem ido ver ainda. Eu quero, eu tô interessado, tô bem, bem interessado, na verdade. Ah, e ver no cinema acho difícil, né? Mas ver depois eu vejo. Por quê? Eu tô falando de qual filme? Estou falando de Nosferatu, que é o filme de um diretor que vocês dois gostam muito. Sim. De fato, né? Sim. Robert Ovadas. Isso, obrigado. Eu já não tinha esquecido o nome dele. Robert Eggers. Que é o diretor de A Bruxa, de O Homem do Norte, O Farol. O Farol. Que A Bruxa é um filme que o Sushi Mai gosta. Sim. E O Farol, a gente fez um Fora da Caixa especial sobre O Farol. A gente tava empolgadaço, né? É, que isso? A gente fez um Fora da Caixa só sobre O Farol. Caralho, não lembrava disso. Foi assim que ele saiu, assim, pra assistir em casa. É. A gente assistiu e gravou no dia seguinte. Eu nem vi O Homem do Norte. O Homem do Norte é legal, é legal. Ele é, legal, ele legal. É um live action de... Vinland Saga. Vinland Saga, isso. Eu já, o pior é que eu vi muita gente falando isso. É porque ele é vingança também, esse tipo de coisa. E nórdico. E ela nunca é plena, Rafa. Exato, nunca. Mas, então, eu fui ver o Nosferatu, de 2024, do Robert Eggers. Por falar em filme de anos 20, né? Exato. E, no caso, pra quem não sabe, o Nosferatu, o original, ele é um filme de 1922... alemão, né? Expressionismo alemão. Exato. Né? E é um filme preto e branco, mudo. E ele nada mais é do que, porra, a gente quer fazer um filme do Drácula. Do Drácula de Bram Stoker, né? O livro. Pans. Mas a gente não tem os direitos autorais. Então a gente vai fazer o nosso Drácula aqui, entendeu? Temos Drácula em casa. Exato. A palavra Nosferatu significa vampiro. Apesar de que dizem que a pessoa que foi fazer, ela não... Não necessariamente essa palavra significa vampiro, no romeno, sei lá o quê. Hoje em dia então significa. Ela é citada no livro, né, do Bram Stoker, como um termo romeno pra vampiro. Isso. Mas, na verdade, é uma viagem do Bram Stoker que... Exato. Que o Nosferatu, na verdade, é outra isso, coisa mano. Que você poderia utilizar. É. Olha aí. Mas, hoje em dia, né, Nosferatu, vampiro, e é a história do Drácula de Bram Stoker. Ela é, tipo, nossa, tem um conde que mora num castelo... Aí o cara vai vender essa casa pro conde. Aí o conde vem pra Londres. Digo, ele vai pra Alemanha. No caso do Nosferatu. Eu não lembro onde que eu via, mas era um comentário do YouTube de um vídeo que falava da história, né, do Nosferatu e do Drácula. Acho que era um vídeo comparando os dois, assim. Uhum. E era alguém comentando assim: você sabe que o mercado imobiliário tá difícil quando o cara tem que fazer isso aí pra vender uma casa, né? Até o fim do mundo. O vampiro vem de barco pra cidade grande e lá ele apronta altas confusões e quer pegar a mina do cara, do principal, é isso. E nosso final dessa história, basicamente. E tem muitos ratos na cidade. Então, a diferença do Nosferatu, do de 22 mesmo, é que a personagem que a mina, você lembra a mina do Drácula? Eu lembro da mina do Drácula morto mais feliz. Então, é que mina é o nome de uma personagem, né? Uhum. Então, sim, exato, é isso que eu tô falando. Então, vai que a pessoa tá falando que mina, seus cabelos, é da hora. A mina do Drácula. Exato. Que no caso do filme é a Ellen, né? Ela é uma personagem muito mais importante, ela é a personagem que vai acabar solucionando tudo, uhum. Enquanto os personagens masculinos não conseguem fazer nada, isso é muito interessante. E o Nosferatu, o monstro, o Conde Orlok, ele não é sedutor, romântico, ele não é que nem o Drácula, sabe? Ele é mais um monstro mesmo, e ele traz com ele uma praga de ratos, que vai, tipo, dizimando a cidade inteira, sabe? E os ratos se movem como se fosse dinâmica de fluido, assim, tipo um mar de ratos. Isso, exatamente. Igual no Plague Tale. Mas assim, sem sacanagem, no filme, que é o remake do Drácula dos anos 70, do Werner Herzog, tem umas cenas de ratos, assim, que é tipo Plague Tale. Eu não sei onde eles arrumaram tanto rato, assim. Ah, você diz o remake de Nosferatu? Isso, eu falei Drácula? Falou. Ah, não, era o remake de Nosferatu do Herzog dos anos 70. Que tem a cena que é famosa, né, que a família tá jantando no meio da rua, tipo, ah, já vamos morrer mesmo, a praga e tal. E tem um monte de caixão em volta. E rato, rato pra caralho, muito rato, assim. Esse caralho, onde eles arrumaram tanto rato? Não tinha CG nessa época. Muito rato. E é bem engraçado que esse remake dos anos 70, Drácula já era domínio público, né? Uhum. Então, nesse remake do Nosferatu, os personagens têm o nome do livro do Drácula. Ah, é. Então, o Nosferatu não é volta, o Conde, né? Orlok, ele é o Conde Drácula. Uau. A Ellen é a mina. O moço lá, que é o doutor, é o Van Helsing. É o Keanu Reeves. Ah, não, eu sei. E essa versão do Eggers, que saiu no final do ano passado, ela volta com o nome original da versão de 22 ou mantém Drácula? Não, ela é tudo com o nome da versão de 22. Okay. É, que ela é mais uma referência à versão original de 22. Isso. Do que ao Drácula, ou essa mistura que o Herzog fez, né? É, o filme do Nosferatu de 22, o Eggers fala que foi um filme formador na vida dele, assim, pros gostos, pra experiência dele no cinema e tudo mais. Ele fala que ele viu pela primeira vez com 9 anos, imagina. Exato. Com Bob Esponja, como todo brasileiro. Como toda geração, sei lá, millennial pra frente, né? Não. Viu com Bob Esponja o Nosferatu. E aí, esse Nosferatu é muito diferente dos outros, né? Tanto do de 22 quanto do de 70. O de 22, ele tem muito esse negócio da praga. E olha que loucura, no filme alemão. Ele tem muito de um bode expiatório, porque as pessoas começam a culpar a praga num cara que ele é o culpado, tá? Porque é ele que faz, tipo, meio que um pacto com o Nosferatu, mas começam a culpar ele e a, tipo, querer matar ele em praça pública, esse tipo de coisa. Uhum. Tem... Ele conversa com muitas coisas daquela época, que o de 70, por exemplo, não, o de 70 ele é mais sobre humanizar o Nosferatu, o vampiro, o sofrimento dele, a solidão dele. Enquanto esse daqui, o de 24, que curiosamente, né, o Nosferatu de 22, ele tem toda essa temática da peste, ele, sei lá, ele foi filmado 4 anos depois da gripe espanhola. Pode crer, né? É. Sabe? Por isso ele tem essa temática de pandemia tão forte. Assim como o Nosferatu do Eggers é 4 anos depois. É 4 anos depois da nossa Covid, pandemia. É. Olha aí. Que só que o Nosferatu do Eggers, ele não é muito focado nisso, sabe? Não, fica meio de pano de fundo, pelo que eu vi, né? É, ele é mais focado no terror mesmo, ele é muito mais assustador, ele é muito mais demoníaco, ele é muito demoníaco. Os outros tem um demoníaco que é até engraçado, sabe? O de 22, quando você vê o livro de magia, parece o livro de uma criança, assim, gente, de uns rabis. Esse é tipo, o demônio é forte, é pesado ali. E ele tem uma moral mais, ou um subtexto maior, sobre repressão feminina. Sobre como essa personagem, a Ellen, ela é tratada e como ela tem que agir, como ela se reprime por ser uma mulher, sabe? E até as armas que ela acaba tendo que utilizar pra conseguir combater esse mal, assim. Então, tipo, é bem interessante, mas acho que acima de tudo, é um filmaço de terror. Sim, de terror, de vampiro, é um filmaço de vampiro. tratando o vampiro como um monstro. Faz tempo que eu não vejo um filme que o vampiro é um monstro. O vampiro é um dos monstros mais humanizados que tem, né? É, o pessoal começou a ter tesão em vampiro, né? Exatamente. Inclusive, eu sei que esse filme tem coisa com tesão também. Tem um pouco, porque esse filme, como eu falei que ele fala muito de repressão feminina, né? Ele tem muita coisa sobre o sexo, sobre tesão, sobre, sabe? É, tem o pênis do Nosferatu. Aí já não garanto que tem o pênis do Nosferatu. Não, não, mas não tem o que eu vi o depois de... Eu não sei qual foi o ator que tirou a foto do lado da prótese que foi usada, né, pra fazer o pênis do filme. É. O ator que faz o Conde Orlok, né, o Nosferatu, é o Bill Skarsgård, sabe? Que é o Pennywise, né? Exato, que é o Pennywise, então é o segundo. Nossa, ele trabalhou com o Northman com um irmão e trabalhou no Nosferatu com outro irmão. É. Não, e assim, o Eggers tem seus queridinhos já, né, porque o William Dafoe tá nesse daqui, ele faz o doutor, né, ele faz o Van Helsing, like. Isso. Né? Quem faz o Keanu Reeves lá, como é que ele chama? O Keanu Reeves? O vendedor. É porque no filme do... Ah, tá. Coppola. Do Coppola é o Keanu Reeves. É o Nicholas Hoult. Nicholas Hoult, é. Ou, inclusive, as atuações, as expressões de medo das pessoas, as expressões de medo desse Nicholas, do ator, cara, é muito legal. Quando ele chega no castelo, e aí que tá uma coisa que ele faz que eu acho que é bom pra invocar o medo, é que, tipo assim, pô, é um monstrão. Tá, e daí que é um monstrão? Isso não dá medo. Mas é quase como se ele tivesse um poder psicodélico, assim. A partir do momento em que você tá nas mãos dele, as coisas não fazem mais sentido. Parece que cronologicamente a cabeça do personagem fica confusa, sabe? E você não sabe mais quando que tal coisa aconteceu. É, tipo, é bem interessante essa parte toda do castelo. Eu acho que ele é um filmaço. É muito legal. Eu tô até com vontade de ir no cinema ver de novo. E a Ellen, né? A menina, a namorada, a esposa do Keanu Reeves aí, do Nicholas Hoult. É a filha do Johnny Depp. É, Lily Rose Depp. Isso. Caramba, nem sabia. Esse Nicholas Hoult, ele tá nas coisas agora, né? Ele faz muita coisa. Eu fui procurar aqui o nome. Ele é o Lex Luthor novo, né? Ele é o Lex Luthor novo. Ele tá no Garfield, tá nisso. Ele tá num monte de lançamento aqui. Ele é o Jurado número 2. Ele é o fera do X-Men, do jovem, né? Da era jovem do filme do X-Men. E, caralho. Ele é muito bom. É. Ele é o menino prateado lá, o menino que pinta o dente no Mad Max. É verdade. Porra, é verdade. É verdade. Ele é muito bom. Tá com muitos papéis aí. Mas é isso, eu recomendo Nosferatu, vão assistir. É divertido, no mínimo. É um filme de terror muito divertido pra quem gosta de terror e quem gosta de vampiro. Eu quero muito. E assim, eu vi algumas coisas, vi bastante entrevista, que eu gosto muito do... Eu gosto muito de ver entrevista com o William Dafoe, assim, e ele junto do Robert Eggers, eles formam uma dupla muito boa, assim, eu gosto muito de ouvir eles falando. E parece que, assim, uma coisa que esse filme faz muito bem, que eu vi, assim, pessoas que gostaram médio do filme, até pessoas que não gostaram muito, mas que todo mundo elogia sem ressalvas, é essa coisa de construção de mundo do Eggers, assim, como que ele consegue fazer a parada de época muito... Muito, muito. Verídica, assim, né? Muito detalhada, assim, no jeito que os personagens falam, né? Na decoração, nas casas das pessoas, nos relacionamentos, sabe? O jeito como um personagem se relaciona com o outro é muito, tipo, eram assim as coisas nessa época, sabe? De, tipo, quando a gente vai ler o Curtiço, sabe? Que a gente vai ver, tipo, nossa, o papel na família do agregado, sabe? A pessoa que passou na rua e ela resolveu morar na tua casa, sabe? Tinha umas coisas antigamente que é muito estranho pra gente hoje em dia. Tipo vampiro, né? Vampiro é muito esquisito. Exato, muito esquisito. Então, né, fica aqui o questionamento, né? Se o vampiro, ele suga a energia vital através do sangue, por que que ele chupa pescoço e não pinto, né? Que aí ele ia conseguir mais energia ainda, o líquido que tem toda a energia vital do ser humano. É mais sutil, né, morder o pescoço do que dá um pouquinho menos de trabalho. É, né? Eu acho. Mas, e assim, parando pra pensar, é claro que o vampiro ia virar um personagem que o pessoal tem tesão, né? O negócio dele é morder pescoço, dar um beijinho ali no pescocinho, porra. Dá uma fungadinha. Tá de sacanagem. Não, mas é que desde o Drácula, que é o vampiro quintessencial, o livro, ele é sedutor, exatamente. Então, faz sentido. Eu sou a favor de vampiros sedutores. Eu também, inclusive, se tiver um aí que quer me conhecer... Que quiser dar uma chupadinha. Exato, manda mensagem. Se você me dá uma chupadinha, eu também te dou uma. Thank you. Caixinha!